for you. Regrets I had a few. Trust me, I gave my life for you. Sin huvud i minnen. Tiedän, että kuulet tämän pyyntöni mun rukouksen. Mä haluan kuulla tänä yönä. Mä haluan kuulla tänä yönä. Porrada de músicas! Uno, dois, três, quatro! Ooh, J-Lo. Get hit. Damn, damn. sucesso. Let it fall, let it crash, burn slow. And then sucesso sem parar. Break why we let it go. We used to stay up all night long, kissing to our favorite songs. Tell me what all went wrong, that's what I got to know. I tried to go my separate way. At first I thought it was okay. I miss you more with each day. So to you I turn, 'cause I feel you even though we're apart. And without you there's a hole in my heart. Oh baby, baby, don't I try, you just can't adjust. Oh boy, what happened to us, happened to us. Muito mais músicas. A melhor música de dança também passa por aqui. Live Set, o teu programa de música de dança às sextas-feiras à meia-noite, com a condução do DJ Zé Luís. Fica a par das novidades da noite e da música de dança. Live Set, às sextas-feiras à meia-noite, no Canal 2. Don't get away. Queres ouvir os melhores sets de DJs? Um mix que dura e dura e dura? Ficar a curtir grandes sons durante horas sem qualquer locução, sem letra pelo meio? Então fica atento a Dance Music, o teu programa de música de dança, que vai para o ar na noite de quinta para sexta-feira, da meia-noite às duas da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Top 10 Antena Web, de segunda a sexta-feira, o Canal 2 traz-lhe as 10 mais do dia no nosso Top Oficial. Top 10 é a contagem diária que o deixa a par dos temas mais ouvidos e escolhidos pelos nossos ouvintes. Top 10 Antena Web, de segunda a sexta-feira, das 4 às 5 da tarde, no Canal 2 da Antena Web. O Canal 2 transmite de segunda a sexta-feira Time. Entre as 20 e as 21 horas, aproveite para recordar grandes sucessos de outros tempos.

as melhores músicas no ritmo que você gosta. I got a dirty mind, I got filthy ways. I'm trying to bathe my age in your Milky Way. I'm a legend, I'm irreverent, I be reverent, I be so far. We don't give a fuck. Welcome to the danger zone, step into the fantasy. You are not invited to the other side of sanity. They calling me an alien, a big headed astronaut. Maybe it's because your boy Yeezy get ass a lot. You're so hypnotizing. Could you be the devil? Could you be an angel? Your touch magnetizing. Feels like I am floating. Disrobe you, then I'ma probe you. See, I abducted you, so I tell you what to do. I tell you what to do, what to do, what to do. Kiss me, kiss me. Infect me with your love and fill me with your poison. Take me, take me. Wanna be a victim, ready for a passion. You're an alien. You touch so far away. Sem parar! Thank you.